sozinho. Coração cansado de clamar. Espera no Senhor e confia. Oh, espera, Ele vem. Confia, Ele vem. E faz um milagre.